É muito pop na tua cabeça. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Estou na parada. Ei, família, tome que se a pressão. Ei, família, tome que se a pressão. E a minha ADA também tá aqui na parada comigo. E aí, baixinho da Águas Lindas. No 14? O que é agora, maninho? Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão. Por ali com a gente, William Vasconcelos, Júnior, do Pancadão, Fax e a mídia, tamo junto, papai. E Luan Felipe Piloto, Bactéria da 13, também aqui no Pop. É o Pop. pode trazer pra mim. Catuaba de uva, família bate forte direto de Abaetetuba. Família bate forte direto de Abaetetuba. Desce o Red Label, pra nós ficar... E aí, Primote! Bora aí, Primote! Tamo junto, tamo junto, tamo junto, nossa família, pode chegar junto, chama várias novinha. Obrigado, Afonso da Colônia, nossa família. Gilene Dutra, Bruno Rodrigues, Safadão. Da nossa família, Vino G3 na voz, Vino Santorini na produção. Tá tomando pra dar um flex, que não tá dando dor de cabeça. Enlouqueceu tudo! A parada é bombose. E aí, tudo? Toca chuva. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Joga o Brasil, joga o Brasil, joga o Brasil, joga o Brasil, joga o Brasil, joga, joga, joga, vai. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tom Mix, qual é seu signo? Eu sou transariano. Quem tá na parada? Marcos Martins, Jairo Costa, Sábio, Isaac Safadão. Quem fala muito interesse. Família Explosão tá comigo. Quem fala muito. Parabéns, minha maninha Kelly, completando mais um ano de vida. E tá comemorando aqui com a gente o Teco Aldo, Jaciel. Tá todo mundo aqui. Aqui pra ela, ó. Aqui, só pra levar ele de patricinha. Mas quer espetar a mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui. E a galera do Bloco do Alho. Interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. Time Signe e Super Pop. Alô, Primote. Aqui fala muito. Interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. 2018, no Bloco do Alho, MC Guimê. E o som. Super Pop. Eu sou transariano. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Bota o bracinho pra cima, todo mundo. Joga a mãozinha, bota lá pro céu, bota lá pro céu, bota lá pro céu. E para começar, começar, começar, começar. O pop é pressão, o pop vai pra cima, o pop é pressão. Pra cima! Vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Agora você vai sentar. Pop Live tá tocando, a família balançando. DJ Charles e Juninho, bota o ar. Tá aqui comigo! Pop Live tá tocando, a família balançando. DJ Stomix e Nandinho, bota o águia pra voar. E aí, Luanzinho, pop! Pop! Agora vai sentar. Aqui, Vitória Braga, sobrinha da prefeita Fátima Braga, também tá aqui. Obrigado, Vitória. Tá no som do pop. Empresário Luiz, do restaurante Bom Jesus, o Rony, amigo de sempre. Sempre. Sempre aqui com a gente. DJ Marcos Cauê. Produzindo o que você gosta de ouvir. Bora botar pop na cabeça da galera do... E quem já tava com saudade do Super Pop aí, levanta a mão, gente. Levanta a mão quem tava com saudade. Só quem tava com saudade. E a onda do momento. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Toma. É muito pop na tua cabeça. Toma, toma, toma. É muito pop na tua cabeça. É muito. É muito. É muito. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop. Eu disse muito. Toma de abração. Toma de abração. Toma de abração. Toma de abração. Fala, fala, somente! E aí, federal, federal! Bota o bagulho pra endoidar! putaria no pistão vai correr. Luquete, Malino da 15, Juanzinho VVU, o Everton Santos, tá todo mundo na parada. Eduardo Lopes, Ale Barroso, Heloísa também. Puxa o cabelo, vai bote, não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor. O WL, calma, mulher. Toma, JP! Ela é novinha, toma, não é coroa. Calma, mulher. Toma mais uma por mim. Toma! Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher, que tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, aqui, ah. E toma do batidão, toma, toma do batidão, toma, toma do batidão. Eu quero esse aqui. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Só quem é bandida? Quem é bandida? Quem é bandida disso? Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. E a música polêmica? Bota a mãozinha lá pra cima, todo mundo. E vem comigo, e vem comigo. Tio Chico, Raí, Overid, Lucas, Maza, Jackson, Cleiton, a galera da Cidade Nova e Peso, Adaelso da Cobra d'Água, diretamente de Baião, pra curtir quem, velho? É o Pop. Me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas. E quem tá com saudade? Se tu ainda me amas. De mais uma chance aí, meu irmão! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. E aí, meu parceiro Patrick da Mega Jorge? Só mais uma chance. Bora, Patrick! Só mais uma. É tudo nosso, garoto! Bora, Japonês! Vingadores do Pop também, de Baião, o Sabá Massa Imperador, Imperador da Saudade de Baião, tá aqui comigo. Tentar nos reconciliar, eu te amo tanto. Muito obrigado, Fabrício Braga, e o fiel escudeiro, Juninho Vieira. Se tu ainda me amas, amas, amas. Dali, Fabrício! Se tu ainda me amas. E aí, Adriano? E a primeira dama do ladinho? Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Vamos tocar músicas lindas mais uma chance, pra galera se apaixonar, tu. Mais uma. Manda chance, mais uma, maninho. Eu quero que entenda que nada. Nem o infinito que pode? Pode atingir o que sinto por você. Banda, beijo molhado. O Dazio Anderson, Robson Manuel, o Abel, os primos Castro. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta o ar, dá vontade de morrer. Olha o meu parceiro Alisson Meirelles. Ele é a primeira dama também, daí com a gente. Pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar. Te amar. Bora, JP! Quem tá com você, JP? Se transforme muito e daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. O Renancinho Ferreira, Adriele Camille, Juan Ferreira, direto de Belém, lá do Guamar. Só penso em você, eu quero que entenda. O que, velho? Que nada é maior que o meu amor por ti, nem as estrelas. E aí, meu amigo Diego? Manda beijo molhado! Estourada do pop! Que nada é maior que o meu amor por ti. Toma na pressão, toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem. E aí, Fabrício Braga? Nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá doido, e o bagulho tá mil grau, e o bagulho tá mil grau, e o bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora montar juba, bora, bora montar juba. E o bagulho padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá mil grau, bagulho doido, tá mil grau, bagulho doido, tá pra cima, bagulho doido, tá pra cima, bagulho doido, tá pra cima, bagulho doido, tá pra cima, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Muito obrigado também por aqui com a gente. Renanzinho, o Douglas Correia, o Anderson da Adesivo, o André William, vieram rompendo fronteiras com a gente, o amigo Robson, obrigado meu parceiro Robson, ele, o Edi Pop e toda a galera de Salinas, ali Robson, e quem tá solteiro nessa multidão? Joga a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, bota pra voer, bota pra endoidar, bota enlouquecer. É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Peraí, eu também não quero saber de nada. Quem vai endoidar, levanta a mão aí. Quem gosta de rock pesado? Quem gosta de rock doido, levanta a mão também. Levanta, levanta. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, porque o pop é rock pesado, pesado, pesado, pesado. Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura. Confirmado. Ou surta, atura. Dia 10 de fevereiro, no sábado, em Marituba. Super Pop Live e MC Guimê. O bloco é do alho. Hoje eu não quero saber de... É mais uma do Primote, não tem jeito, velho. Comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá mil. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Vai! Atura ou surta, atura. Andei o Swimerson. Ney, Natal, Univelto, Marquinho, Andrei, aí Andrei. Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta. E o empresário Walter Cunha também tá por aqui com a gente, valeu Walter, você nos representa, tu vem aqui nessa cidade, viu meu mano? Quem tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. E bora detonar, vai, vai, vai, vai, vai. E a galera do bar do Paulo, da loja Ju Fecho. Também tá comigo. Também tá comigo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pancadão. Toma, pancadão. Toma, pancadão. Toma, toma. Tá ali na palma da mão todo mundo que tá solteiro. Uma perguntinha aqui. Tem mulher virgem aí também, tem? E as mulheres solteiras também vieram com a gente. E homem safado tem muito aí também. E quem é do Flamengo dá um grito. E a torcida do Flamengo dá ali na palma da mão pra ficar bonito. Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. E quem é do Corinthians? Novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, WhatsApp. Um gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Vem e volta aqui na base, vamos. E aí, Renanzinho Pressão, o piloto particulado do Mix, tamo juntos. Um Wellington Pimentel, Johnny, Jolendo, Vinícius, Bianca, Rodrigo, Jonas. E aí, Juan, tu tá onde, maninho? É o Pop. É muito safadinho. Vai, vai, vai, vai, todas as novinhas, todas as novinhas. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de... Vitor Farco! Divulgações e mídia, tá por aqui com a gente. Para, Vitinho! Vem e volta aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Some do meu lado, eu não quero. A gente, valeu menina, Alessandra, tá todo mundo no show do Águia, vai colher tudo que plantou. E aí, meu top marketing, top marketing do Brasil, bora LG, Alisson de Macarena, Igor Produção, equipe Transformes, não dá, Natália, Ana, Galiane, William, e aí Ale, e aí, o Águia. É palha, tô fora. Jackson Clay, Marcelo dos Primos do Rock. Comigo não vai. E a primeira deu uma danizinha. Me deixou na solidão. Tá de boa, né, papai? Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. É Deus que fez. Supre Pop. Não dá mais. Eu te amava assim. Meia mínima pra mim. E o meu grande amigo DJ Led. Tá aí com a gente. Alô, Led. Me toquei. O Diego Lopes, a Mazé e Silva, Cristiano, Vila Suri. E aí, meu amigo Adriano. E aí, Fabrício Braga. Onde, maninho? Top. E o Águia, hein? Põe o Águia pra cima. Vamos agitar a nossa família. Põe o Águia pra cima. Vamos agitar a nossa família. Bora agitar tudo! Emoção, adrenalina, Pop na cabeça. Peraí, quem tá solteiro, levanta a mão que eu quero ver. Quem tá solteiro, quem não deve nada pra ninguém também, levante as mãos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Por quê? vai começar a putaria. O Pop Live é pressão. Ele já tá na cabeça. O Pop entrou na tua cabeça e ele não vai sair. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Agora todo mundo com a mão pro alto. Agora todo mundo com a mão pro alto. Ela vai descer com pop na sua cabeça. Ela vai subir com pop na sua cabeça. Ela vai descer com pop na sua cabeça. Ela vai subir com pop na sua cabeça. Então vem DJ Tomix pra começar a brincadeira. Agora eu quero ouvir. Cadê o gritinho das solteiras? Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pop é meu lugar. Ó, oh, mas eu só quero é ser feliz. Robson das Fruteiras, Ed Pop, Gracione, Olivaldo, é, Railson, toda a galera de Salinas, mulher, sempre com a gente. Ter a consciência que o pop. E aí, tu? Vai segurando então, mais ou menos assim. Opa, opa, opa, dá licença, moça. É o MC Smoke que tá sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola e flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. Explode tudo! Enlouquece tudo! Feel so close to you right now. Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Toda equipe Mil Grau, lá do Areia. E aí, Madruga, você é a Fernanda, Mônica Pop, Rony Show. E aí, Tony, Dali, Cleiton. O Jet Live também daqui. E aí, meu Jet Live. É o Pop. Pop Live. Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força. Alô, prefeitinho, chefoninho, chefoninho, o Patrick da Mega Sorte também, alô, Patrick. Esse que tá... Você faz parte da família pobre. É o Jay Smith, Nando, DK no susto. Nossa, que absurdo! Nossa, eu sou Pop! Força, com força, com tudo, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, rabeta com força. Mas para de caô! Rabeta com força, com força! Para de caô! Se quer vir, quer! Vem sua gostosa! Devagar, tá pai! Senta devagar! Pra não se machucar, por cima e rebota. E as mulheres gostosas, cadê? Ela engravidou. E a amiga Solange também tá aí, alô Solange! É cadinho de um, é cadinho de outro, porque todo mundo se envolveu. Oi, toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Muito, muito bom pegar essas novinhas assanhadinha. Vai, toma, toma, toma, vai novinha. Oi, senta e rebola brincando com a bonequinha. Oi, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Fabrício Braga, bora, maninho. Aí, rebola brincando com a bonequinha. Antes de comer, o Márcio Moraes, o Neto muito... Ferreira, Tainara Carvalho, Rony Soares. E te deixa louco. Comando Rustoff, o Vignaldo Rodriguinho, Tiadri, Eric, o Bruno, Jobson, Dani, Galene. Toma, toma, toma, vai novinha. Vai senta e rebola brincando com a bonequinha. Vai toma, toma, toma, toma, toma, vai novinha. Vai senta e rebola brincando com a bonequinha. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com ela balança e Yuri chama de malandro. Sou tapinha na potranca do Família Anjos Negros. Yuri chama de Londrino, Jaque, Thiago, Tali, Ricardinho. É pra sentar, bebê. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. O Elton Neto Maia, Yasmin e Letícia Laesso e sua primeira dama, Mary Mendes, também tá aqui com a gente. Tô tapinha na potranca, com ela balança, Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança, Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar. Martins, mais um. Pode ter certeza, é mais um. Senta, bebê. Yuri Martins. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Pega ela, meio dia. Tu pediu, agora toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandro. Meu dia, vai se... fala pra mim quem tu és, maninho. Eu sou transariano. Fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo sua catucada. Fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não corre. Larissa Dias, Ariane Marques, Francis Sanches, Elane Costa também tá comigo. Velado, mas não cola. E a galera do Monte Alegre. Aqui pra ela. Bendinho. Aqui. Andressa Benedilte. Vizinha, mas quer espantar a mandela. O Natália. Aqui pra ela. Alô, Benilte. Aqui. E fala muito. Interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. E fala muito. Interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Quem quer beijar muito na boca, levanta as mãos aí, gente. Levante as mãos. Bora se sentir agora. Sábado, galera, tem Super Pop Live Pop Som. Pregaço. Um aniversário de 30 anos da maior empresa de som do Brasil, Empresa Pop Som. E vamos nos sentir nesse show agora, ó. Parabéns, Empresa Pop Som. Pará Clube é a maior família de aparelhagem do Pará. Pará. E isso não se compra, se conquista. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. Levanta a mão, quem tá feliz e boca juba. Levantou. Pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Outro. Pro lado. Pro outro. O seu corpo vai vibrar. Enlouqueceu tudo. Lopes, sua primeira dama Beatriz Dias e aí meu empresário Luiz. Bora pra cima, garoto! Restaurante Bom Jesus, lá de Cametá. Rony, o amigo de sempre, amigo de sempre, no som que lhe dá valor. Super Pop! E a galera do Galo doido, velho! É muito pop na tua cabeça! Também por aí o Ruanzinho BVU fazendo fronteira lá de Guaraci. O Rock, a primeira dama Luana. Alô Bianca, alô Vida. Meninos do Monte Alegre. Parceiro Índio! E o Uno Pancadão, hein, velho? É o Uno Pancadão! Júlio Vasconcelo do Uno Pancadão! O rei dos paredões! Taca pop na cabeça da galera! Super Pop! Toma rock doido! Levanta a mão! Levantou! Levantou! Agora é pop. Ou melhor, é super pop. O maior voo da história. E aí, Nandinho Pressão? Bora preparar pra esse voo todo! Enlouqueceu tudo! Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. Você sendo carinho, valeu! O Torradão, o patrão, aquele abraço! E o nosso amigo Rafinha, presidente GG, também com a gente! Bota pop na cabeça da galera, meu irmão. Vamos junto! Fala, fala, fala, Tomix! E aí, maninho? Bota o bagulho pra endoidar! Bora, macaco doido! Te namorar. aqui no show do Pop. Obrigado, meu mano, tamo junto. Primeira dama também tá indo, tá? Walter Cunha. E aí, JP? Super Fortaleza. Jackson, Liliane, Lisandra, Thiago, Roberto Augusto, Elton, Catão, Rafaela, Vini Medeiros, tá todo mundo junto e misturado também. Tudo aconteceu por acaso, mas minha vida mudou quando eu te conheci. Foi de sorte do Foxy Bar, o Catinho, Pedrinho, chute certo, Edson da Purificadora do Ney, o César Super Fortaleza, cadê o Spike, hein, JP? Fica com você, a noite é festa, amor, vamos dançar. Adriano Benessuni, amor, vem. E aí, Fabrício Braga? Fica com você, a noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Júnior Macumbeiro, e a sua primeira dama deu bem daí com a gente. Para, Júnior! Toma bicada do águia. E aí, Patrick Megazord? Super! Super! Eu quero saber se a Megazord vai estar domingo no Mangueirão. Vou me entregar de corpo e alma. Então nós estamos juntos, né, Patrick? Quero mais a solidão, apareceu em minha vida. Olha o Bielzinho Lopes também, tá aqui presente com a gente. Para sempre te amar e curtir o sucesso. Homem das Finanças, está na área, tô. Garfield sonoro vai tocar. Automotivo do Pará, pra conquistar o seu coração. E o Barão? Barão vermelho, a carretinha, a sensação. Eu nasci só pra te amar. Todo mundo joga essa mãozinha lá pra cima, joga, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. Dá-lhe na palma da mão, dá-lhe o soquinho no seu também. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Tá bonito, tá bonito. É sucesso pra dança demais. Banda Tecno e Fia. Tá chegando, galera, é sábado lá no Pará Clube. 30 anos da empresa Pop. Vai ser uma loucura. Super Poção mexeu com a multidão. DJ Alisson Juninho bate forte o coração. Quero você, Rony Viana, o David Miranda, os mais novos empresários de Mocajuba, Ariane Viana também tá aí, velho. Tá todo mundo com a gente, tá todo mundo no show, no Pop Live. Pop! Você mexer, atualidade, novidade, super pop pra você. Live! Sinto o peso do som, DJ Alisson Juninho toca no seu coração. Super Pop Som, sinto o peso do som, DJ Alisson Juninho toca no seu coração. Luciano Maués, o nosso futuro prefeito lá de Baião, tá aí com a gente, bora, Luciano. Cenário eletrônico. E o meu futuro prefeito também de Cametá, Luiz, tá aí com a gente. O Rony, amigo de sempre. Valeu, meu brother, tá todo mundo. Galera, dia 15 de novembro? Eu acho que é de dezembro, né? O Marcel Almeida, Ingrid Correia, Nanda, Chivé, Suede, também daqui, toda a galera da 15! No Super Pop Som, com muita curtição. Essa galera da 15 de novembro sempre faz a festa com a gente, viu? Super Pop Som, sinto o peso do som, o cenário eletrônico, você que é o show. DJ Eris e Juninho fazem você mexer, a qualidade é novidade, Super Pop pra você. Do meu Henrique, Caveirinha, Jace, Aline, as galera, as gatas do pop, eu acho aí, né? Condição, poderoso Rubi, mora no seu coração. Paulo Baia, o Leandrinho Super Fortaleza do Jurunas. É poderoso Rubi, as passionave de som, um monumento em caixa, uma porrada de som. DJ Fábio nas paradas, detonando sem parar. DJ Gilmar, você sabe, em primeiro lugar. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita vem atenção. Pra Boca Chuva, vem pra Boca Chuva, vem! Fim de semana vou zoar, no papo desse vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Prepare sua emoção. Essa casa vai te encantar. E a nossa ADA, também tá aqui comigo, o Baixinho, o lado da Águas Lindas, tá todo mundo com você aí, o Baixinho, bora garoto! Daqui a pouco, você vai delirar. Do pelo, meu irmão. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. E o pop vai tocando pra galera curtir hoje, aqui nessa noite. Sim. Super Pop Live no Festão da Padroeira. E aí, Alisson? Beleza, Tu, beleza, Nandinho, beleza, família pop, aí, Mocajuba, já estamos com vocês, o som de Mocajuba realmente já se faz presente e fazendo essa alegria de montão pra toda a família pop aqui no estádio, tem que ser no estádio, pop, viu Martins, viu Miró, tem que ser no estádio, porque a família de fato é muito grande, e aí tu já viu como é que é a parada, né, bro? É muito pop na tua cabeça! Então, Tom! Arrebente, detone! E já já a gente sobrevoa, Maninho! DJ Genilson. E? DJ Juninho, DJ Tom, DJ Nandinho. E aí, meu parceiro Fabrício Braga, viajando nas marcantes. Live, isso é Super Pop. Live, live. E pra mim aí, Adriano, o rei do gás, velho. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. Joga um pra cima, uma pra cima, todo mundo. Dá-lhe o soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho do céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, da mixagem. E tá de batidão na cabeça da galera, velho. Vai começar, maninho! É o Super Pop. Show do Pop, obrigado, gente! Som do Pop 3 é o melhor do Pará. Tá todo mundo embraçando tudo, moleque! Som do Pop 3 é o melhor do Pará. Com o DJ que toca só pra vocês. DJ Ellison é o melhor do Pará. DJ Ellison, pra você dançar. DJ Ellison é o melhor do Pará. DJ Ellison, pra você dançar. Mix toca. É muito pop na sua cabeça. É o seguinte, quem tava esperando por esse momento, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. E quem deseja pro próximo também, muita saúde, muita paz em 2018. Um país melhor para todos. Joga a mãozinha pra cima e vem. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixa. Olha aí, Tom, meio dia. Ellison aqui na reta quarta, nosso amigo Léo. Venivan Souza, família P13 com a gente. Galera toda reunida. Letícia Franco também com a gente, Léozinho delas. Lua Massa Reis, Felipe Tinho. Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor. Mas não quer ser mais de mim. Então diz que não me quer por perto. Mas diz olhando no meu. Joga o bracinho pra cima. Quem tá muito feliz aí? Lógicos, óbvio, cada letra em rap é um pródigo, lógico, disco gravado, sou sólido, súbito, nunca fui de fase, sou pra público, verso meu universo, peço que entenda meu mundo, mina, a gente briga por bobeira demais, a gente pira o tempo vira. Só quem vai amanhecer com a gente, o amor é quem vai amanecer, paz, quem vai amanecer, vai paz, medo, perto, vive, quero viver, ensinar, aprender, menino, eu sigo com você, você, mas tente entender, eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex, eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez, é, eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes do café, que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan, sou todo errado, mas que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Um, dois, três, como é que é? Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor. Que eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já o seu corpo vai vibrar.